E sabe tão bem. Ele é tellement bom. Prove você mesmo. Café Bar Le Cambien tem o apoio do programa de rádio Mala de Cartão. Nove horas em Portugal e na Madeira. Menos uma nos Açores. Bom dia com Jorge Carvalho. Começa agora. Bom dia, boa tarde ou mesmo, boa noite. Bom dia a todo o nosso auditório. Vocês estão na escuta da rádio Toca Dançar no seu país e no mundo. A partir de agora, até bem pertinho do sinal horário das 12 horas, vocês vão estar no programa Mala de Cartão. A apresentação e a realização é a cargo deste vosso amigo locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orléans, França, para todo o mundo. Eu não sei mais. Sinto a presença, não sei viver. Não existe vida além de ti. A todos que estão deste lado, um olá, muito bom dia e obrigados pela vossa companhia. Obrigados por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Pois é, hoje um pouquinho, entrei mais cedo uma hora, ao contrário, entrei mais tarde uma hora devido a problemas técnicos, mas já cá estão, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Relembrar que hoje os pedidos e as dedicatórias apenas até ao sinal horário das 11 horas. E para isso basta vocês irem à página da rádio Toca Dançar através da página Mala de Cartão ou então pelo WhatsApp 913180788. A quem já se encontra na nossa escuta, Carlos Paulo, olá, bom dia Carlos, muito obrigado. Marisa Gomes também já enviou mensagem. Nossa amiga Maria, muito bom dia a todos e obrigados por estarem na sintonia perfeita da rádio Toca Dançar. Vamos então cumprimentar mais alguém que se encontra na nossa companhia, a começar pela nossa amiga Maria Oliveira. Bom dia, amigos, estou por cá na escuta, pronta para me divertir na tua companhia. Desejo-te uma boa emissão e uma fantástica terça-feira com tudo de bom. Beijinhos, muito obrigada, Maria Oliveira, um beijinho também para ti. Um beijinho para a tua querida mãe e um forte abraço ao teu querido pai. Espero que esteja tudo bem com vocês. E obrigada, Maria Oliveira, pela companhia. Espero bem eu conseguir te divertir aqui deste lado. Se depender de mim, tudo fazerei para que tu te divirtas durante estas duas horinhas. A todos que se encontram também aqui na minha live, aqui no TikTok, bom dia a todos, obrigado pela companhia. A nossa diretora Salete Pinheiro, a nossa diretora Rosário Correia e a nossa diretora Marinho Celeste, as minhas moderadoras, bom dia, obrigados pela companhia. A Silvia Souza, bom dia, Silvia Souza, Laura Souza, bom dia. Laura Souza, nosso amigo David, muito bom dia também, muito obrigado também pela companhia. Nossa amiga Maria, bom dia Maria, obrigada também pela companhia. E o nosso diretor locutor José Faria, muito bom dia José Faria, espero que esteja tudo bem também contigo. E nosso boss, o nosso patrão, nosso administrador Fernando Moraes, que também se juntou aqui na nossa companhia. Moraes, bom dia e obrigado também pela companhia. Cumprimentar também SGDS, muito bom dia SDGS, este nome é-me familiar, penso que conheço quem está desse lado também. Muito bom dia, meu amigo, e obrigado também pela companhia. Quem é que está mais por aqui? Sílvia Castro, muito bom dia também. A nossa diretora Liliana Monteiro também está por aqui na nossa companhia. Marisa Gomes, bom dia a todos que estão a entrar, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem da minha seleção musical, pois ela foi feita pensar em si desse lado. Muito bom dia a todos. Vamos então começar com este bonito tema na voz de Manuel Campos. Se fosses minha, pois é, se você fosse minha, uma coisa eu fazia, tratava-la da maneira que você merece. Bom dia a todos vocês e obrigados pela vossa companhia. Jorge Carvalho Online. Jorge Carvalho Online. Jorge Carvalho Online. Música, ritmo, alegria. Senhoras e senhores, meninos e meninas, a festa vai começar. Isto é Mala de Cartão. Vejo passar, meus olhos se iluminam, meu coração bate forte, não há mais. pedido. A partir de agora já pode fazer o seu pedido, já pode fazer a sua dedicatória através do Facebook da Rádio Toca da Sar, através do Facebook Mala de Cartão Oficial, ou então através do WhatsApp pelo +351 913180788. Faça-me chegar o seu pedido, faça-me chegar a sua dedicatória. A partir de agora você já pode fazer o seu pedido pelo telefone +351 913180788. Faça o seu pedido, faça a sua dedicatória. Pois é, pedidos e dedicatórias, está todas as plataformas estão abertas e vocês só têm 10 horas 13 minutos, têm 47 minutos para fazer o seu pedido e a sua dedicatória, e basta ir à página da Rádio Toca Lançar, página Mala de Cartão, ou então pelo 913180788. Fazer o seu pedido, você poderá ser selecionado para estar na página da Mala de Cartão com a sua mensagem do seu pedido, da sua dedicatória, e com o vídeo na página Mala de Cartão. Fazer também aqui um aviso a todos os ouvintes da Rádio Toca Lançar que a festa do 16º aniversário da Rádio Toca Lançar será... que será dia 28 de maio, que estará inserida nas festas do Senhor de Matosinhos, e quem está já lá presente: Miguel Moraes, o nosso administrador, Bruno Sousa, o nosso, e também banda Fusiforme, eles que já marcaram presença para estar presentes no dia 28 de maio na festa do Senhor de Matosinhos, onde a Rádio Toca Lançar vai festejar o 16º aniversário. Lembrar também que aqui em Orléans, no Café Le Cambiat, no dia 23 de maio, a partir das 19h30, teremos lá uma noitada, o grupo Os Irmãos Maravilhas, que também estarão lá presentes para cantar, e se calhar para dar a conhecer um dos novos temas que eles vão lançar, um tema que com toda a certeza vai emocionar todos os nossos ouvintes, mas muito em especial os nossos imigrantes. A mim já me emocionou, para eu me emocionar, para eu chorar não é preciso muita coisa, mas em ouvir este tema, deixe-me dizer que é um tema que tem tudo a ver com todos os nossos imigrantes. E lá teremos o apoio, como sempre, da Rádio Toca Lançar, teremos o apoio também de Mala de Cartão, e claro, temos o apoio da Terra Nossa, uma empresa que vem diretamente de Ourense, para estar presente também, para vender, para lá ter todas as iguarias portuguesas, doces, bolos de carne, bolos, terá as natas também, pão de ló e muito, muito mais. Dia 23 de maio, a partir das 19h30. Para mais informações poderá, sem dúvida, também mandar mensagem para Le Cambiat Facebook, ou então para a página Mala de Cartão. Vamos continuar com as músicas, com os pedidos. Vou passar dois em um pedido que nos chegou através do 913180788, da nossa amiga Marisa Gomes, e também Carlos Paulo. Carlos Paulo, que me fez chegar a seguinte mensagem: bom dia, amigo Jorge, que tenhas uma boa terça-feira, e podes passar uma música para todas as pessoas que escutam a Rádio Toca Lançar, para a minha família. Grande abraço do lote de França. Grande abraço, Carlos Paulo, para toda a comunidade portuguesa aí do lote de França. Nossa amiga Marisa Gomes, que me diz: bom dia, Jorge, gostaria de dedicar Fusiforme para todos das Genuínas. Obrigada, Marisa Gomes, pela tua mensagem, e obrigada também por estares na nossa companhia. Então vamos ouvir banda Fusiforme, que estará presente no dia 28 de maio na festa do 16º aniversário da Rádio Toca Lançar. Banda Fusiforme, amigo, fica com ela. apaixonei por ela. Vai, leva recado para ela. Vai, quero que sejas feliz. Eu nada mais posso fazer. Horas mais 21 minutos e vamos continuar com os pedidos e com as dedicatórias. Mais um pedido que chegou através do 913180788, a nossa amiga Carmo Souza, que me fez chegar a seguinte mensagem: bom dia Jorge, gostaria de ouvir Beto no tema Dois Corações para dedicar ao meu marido José Correia, com todo o amor do mundo, obrigado, bom programa, um abraço. Carmo Souza em Estrasburgo, França, um grande abraço para a nossa comunidade portuguesa para Estrasburgo. Espero que estejam todos bem e obrigados pela vossa companhia. Aqui está a minha amiga, este lindíssimo tema, sem dúvida alguma, do nosso saudoso Beto. Cumplicidade cidade, paixão, ternura, tudo é verdade no nosso amor. O nosso caso é a aventura entre uma dama e um sonhador. E vamos continuar com mais um pedido, mais uma dedicatória que nos chegou através do WhatsApp de nossa amiga Mariana Matias. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigo Jorge. Gostaria, quando fosse possível, de ouvir na voz de Seminho no tema Meu Amor, para dedicar ao meu amor Pedro Goldino. Obrigado, um beijo de Mariana Matias de Mafra. Muito obrigada, Mariana Matias. Obrigado pela participação. Mariana Matias, vai-me desculpar esse tema, não está em perfeitas condições de eu poder passar, mas vou-te passar um sim de Seminho na mesma, com o tema Amor da Minha Vida. Espero que seja um tema do seu agrado. Muito, muito obrigado. Aqui está este lindíssimo tema Seminho, Amor da Minha Vida. Eu gosto. guardei tua voz no escuro, como quem guarda o último som. Te procurei no futuro, mas meu futuro era teu nome. Fingi que o tempo curava as feridas que não fechei, mas toda noite eu voltava ao dia em que te deixei. E eu gritava teu nome por dentro, sem coragem de te chamar. Se que era a última vez, eu tinha ficado mais. Tinha parado o tempo pra não te deixar jamais. Eu devia ter dito tudo antes do silêncio nos prender. Hoje eu vivo com essa pergunta: por que eu deixei você? Tu eras o amor da minha vida, e eu só entendi depois. Agora eu falo com o vazio que ainda chama. Mais um pedido, mais uma dedicatória. Os pedidos não param de chegar aqui ao estúdio de Oleão. Silvio Souza, que me fez chegar através do WhatsApp. Bom dia, Jorge. Queria dedicar Pedro Vieira, É Duro Ser Mãe, para dedicar à minha prima e a todas as mães aqui de Passos de Ferreira. Beijinhos. Obrigada, Silvio Souza. Beijinho para si. Um grande abraço para todos aí de Passos de Ferreira. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. E obrigada por este lindíssimo tema, Pedro Vieira, É Duro Ser Mãe, que dedico também a todas as mães, a todas as avós, a todas as tias, a todas as mulheres por este mundo fora, especialmente a todas as mães, a todas as avós, a todas as tias imigrantes. A toda mãe que tem filhos pequeninos e precisa de ir fora trabalhar. Nunca folga, não tem férias, não descansa. Pobre mãe, vê-se negra para os criar. De manhã, essa mãe quanto daria para ficar um pouquinho mais na cama. Lava a cara e a correr vai para o trabalho. No caminho deixa os filhos na ama. O marido, filhos, casa e trabalho é tarefa para uma mãe a toda hora. Porque os filhos crescem, querem liberdade. E é por isso que uma mãe tanta vez chora. E é duro ser mãe, é duro ser mãe. Uma mãe já nasceu para sofrer. E é duro ser mãe, é duro ser mãe. Todos sabem, mas ninguém quer compreender. Quantos filhos deixam tudo pelo chão? E às vezes os maridos são iguais. Mas se todos arrumassem seu cantinho, qualquer mãe viveria muito mais. Se eu tivesse minha mãe, o que eu faria? Eu faria um altar e punha lá. Procurava dar-lhe tudo nesta vida para ver essa santa sempre cá. Aos maridos e aos filhos aconselho: tenham mais um pouquinho de atenção. Não calculam quanto poupa uma mãe apanhando uma migalha do chão. E é duro ser mãe, é duro ser mãe. Uma mãe já nasceu para sofrer. E é duro ser mãe, e é duro ser mãe. Todos sabem, mas ninguém quer compreender. É duro ser mãe, é duro ser mãe. Uma mãe já nasceu para sofrer. E vamos continuar com os pedidos, vamos continuar com as dedicatórias. Mais um pedido que nos chegou através também do WhatsApp, desta vez da nossa diretora Rosário Correia. E ela que me diz: Jorge, quando puderes, passa Zé Maro e Imarante Vida Real para todos os ouvintes da Rádio Toca da Sara, mas principalmente para esta linda família que eu tanto me orgulho. Beijinhos a todos. Muito obrigada, Rosário Correia, obrigado pelas palavras e obrigado também por fazeres parte da Rádio Toca da Sara e obrigada também por fazeres parte da comunidade Mala de Cartão. Vamos ouvir, Zé Maro e Marante, Rosário, peço-lhe imensa desculpa, porque daqui a pouquinho vamos ouvir outra de Marante. Vamos ficar com Bruno e Miguel Moraes, duas vozes que estarão presentes na festa do imigrante, na festa de aniversário da rádio Toca Dançar 16, no dia de 16 anos, no dia 28 de maio. Festa esta incluída, que está inserida na festa de Nosso Senhor do Matosinhos. Vamos ouvir estas duas vozes lindíssimas que vocês com toda a certeza irão gostar. Bruno e Miguel Moraes. Você quer beber? Eu bebo whisky e você peça aí o que você quiser. Amigo, te chamei para conversar. Eu quero desabafar. O assunto hoje é mulher. Que eu vivo no sufoco. Meu casamento acaba pouco a pouco. E olha que eu sei que estou errado. Preciso de um conselho seu. Amigo, sei que ela se cansou de tantas vezes que me perdoou. Amigo, pensa num homem perdido. É assim que eu estou. Amigo, quem sou eu para dar conselhos? Olha os meus olhos vermelhos. Estou tentando me reconciliar. Amigo, inveja de você que ainda pode resolver sem ter que se separar. Amigo, o grande amor é o de casa. Amigo, a gente aqui não vale nada e vai buscar prazer em outra cama. Sentimento não se engana. Amigo, ponha-se no lugar dela. Isso é vida real, não é novela. Esfria-se cabeça e vai para casa. Volta para quem te ama. Amigo, a gente aqui não vale nada e vai buscar prazer em outra cama. Sentimento não se engana. Amigo, ponha-se no lugar dela. Isso é vida real, não é novela. Esfria-se a cabeça e vai para casa. Volta para quem te ama. Te ama. Já estamos na escuta de Miguel Moraes, nosso administrador, que também marcou presença para estar presente no dia 28 de maio, na festa dos 16 anos da Rádio Toca a Dançar. Estou indo embora, a mala já está. não chora e não pede perdão, e não pede perdão. E assim deixamos para trás o nosso administrador Miguel Moraes com este bonito tema, Homem Não Chora, mas ele está a mentir, Miguel Moraes, porque homem chora e chora bastante, só não chora quem não tem coração. Próximo pedido que nos chegou através da nossa amiga Lourdes Rodrigues. Lourdes... Lourdes Rodrigues, que me enviou a mensagem para o WhatsApp. Bom dia, Jorge Carvalho. Gostaria de ouvir a música A Minha Casinha. Estou a ouvir de Bebezes, Penedondo. E sou a Lourdes Rodrigues. Obrigado e cumprimentos. Muito obrigado, minha amiga Lourdes. Obrigada por estar na nossa companhia. E obrigada também pela sua participação. Vamos então ficar com a Andrea Portillo com este bonito tema, Minha Casinha. Tens milhares de corações como eu a sofrer. Este país é diferente pela cultura que tem. Não se compara com a gente, meu Portugal, sabes bem. Oh, meu país, minha bandeira, meu Portugal, para a vida inteira. Oh, Portugal, estrangeira, não é minha. Oh, meu país, minha bandeira, meu Portugal, para a vida inteira. Oh, Portugal, minha casinha, terra estrangeira. Portugal, os filhos teus, ânsia desesperada, partem para junto de Deus. São as promessas cumpridas, há Santa Mãe de Jesus, com que levam as suas vidas, carregando a sua cruz. Oh, meu país, minha bandeira, meu Portugal, para a vida inteira. Oh, Portugal, minha casinha, terra estrangeira, não é minha. Oh, meu país, minha bandeira, meu Portugal, para a vida inteira. Oh, Portugal, minha casinha, terra estrangeira. São bem os 30 dias, não se cansam de reinar. Nas festas e romarias, há comida sem ter fim. Como um bebão não faz mal, Portugal é mesmo assim. Por isso é que é Portugal. Oh, meu país, minha bandeira, meu Portugal, para a vida inteira. Oh, Portugal, estrangeira, não é minha. Oh, meu país, minha bandeira, meu Portugal, para a vida inteira. Oh, Portugal, minha casinha, terra estrangeira, não é minha. Terra estrangeira, não é minha. Terra estrangeira. Valise en carton. Hi, this is Ariana Grande. Hey, this is Justin Bieber. Stack wheels, stack wheels, stack wheels. On Mala de Cartão. Mala de Cartão. Par les communautés portugaises. O le programme le plus écouté par les communautés portugaises. Apresentação e realização de Jorge Carvalho. Horas mais 51 minutinhos, isto quer dizer que vocês têm aí mais 9 minutinhos para fazer o seu pedido, para fazer a sua dedicatória. Cumprimentar também a nossa amiga Maria Oliveira, que nos escuta desde a Suíça. Já vou ler a mensagem e também já vou passar a sua dedicatória. Bom dia a todos que estão a entrar, sejam todos muito bem-vindos e obrigados por estarem na sintonia perfeita da Rádio Toca a Dançar. Próximo pedido, próxima dedicatória, que nos chegou através da nossa simpática ouvinte Ana Maria. Ana Maria, Ana Maria, onde é que está a Ana Maria? Aqui está Ana Maria, ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, queridos amigos e amigas da Mala de Cartão. Sou Ana Maria, da Galícia, Espanha. Escrevo desde a Suíça e queria escutar uma música de Luan Santana, Água com Açúcar, e dedicar a todos vocês, com muito carinho, a todos os portugueses que escutam desde a Suíça. Obrigado, de coração, muitos beijitos para todos os espanholitos, os nossos manos, irmãos e espanhóis. Graças, muito, muito obrigados a todos, para toda a comunidade na Suíça. Um grande abraço aqui deste amigo locutor Jorge Carvalho. Amiga Ana Maria, me desculpe, Luan Santana, não posso passar aqui no meu programa, nem no meu programa, nem no programa nenhum, não podemos passar esse tema. Apenas artistas portugueses que passamos aqui na rádio Toca a Dançar. O tema pode ser estrangeiro, mas o artista terá que ser português. Vamos ouvir Ricardo Gomes com o mesmo tema, Água com Açúcar. Espero que seja de seu agrado. Tenho a certeza que você também irá gostar. Muito obrigada pela sua participação e um grande abraço a todos os espanhóis e a todos os suíços. Rádio

próximo pedido, próxima dedicatória, que já estamos na escuta, este lindíssimo tema que nos chegou também, o pedido do WhatsApp, Luís Faria, deixe-me procurar aqui o nosso amigo Luís Faria, ele que deve estar por aqui, não está a aparecer, não sei porquê, mas não está a aparecer. Luís Faria, ele que está. Bom dia, amigo Jorge, gostaria de ouvir Marcos, Dona do meu coração, para dedicar a todo o auditório e ao locutor de serviço, com um grande abraço, Luís Faria, Torres Vedras. Forte abraço. Muito obrigado, meu amigo Luís Faria, um grande e forte abraço para si também, para todos aí de Torres Vedras. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Aqui está este lindíssimo tema, Marcos Lima, Dona do meu coração. Olha eu aqui de novo pensando em você, me sentindo tão sozinho, louco pra te ver. Você tá fazendo falta, tá doendo tanto. Já perdi a conta de quantas vezes liguei, quantas cartas e mensagens eu te enviei. Em cada verso estava escrito quanto eu te amo. Você não sai da minha cabeça. O tempo todo pensando em você. Confesso que eu tentei, não consigo te esquecer. Não dá pra viver um segundo sem você. Amor da minha vida, tá doendo tanto. Já perdi a conta de quantas vezes liguei, quantas cartas e mensagens eu te enviei. Em cada verso estava escrito quanto eu te amo. Você não sai da minha cabeça. Pensando em você, confesso que eu tentei, não consigo te esquecer. Não dá pra viver um segundo sem você. Amor da minha vida, minha estrela. 11 horas mais 3 minutinhos em Portugal continental, 12 horas 4 minutinhos aqui nas terras dos países de França. Todos vocês, uma ótima manhã, quem está no seu merecido almoço, bom apetite para o seu almoço. O que interessa, o que importa é que você esteja muito bem acompanhado, e eu tenho a certeza que eu deste lado estou muito bem acompanhado. Espero que você esteja também bem acompanhado desse lado. Próximo pedido que lhe chegou também pelo WhatsApp 913180788. Pedido este que nos chegou através do nosso amigo Manuel Lemos, assim é que é ele, que me diz: bom dia Jorge Carvalho, gostaria de ouvir uma música dos Triboémio. Manuel Lemos de Faf, continuação de Continuem a Ser Como São, abraço. Muito obrigado meu amigo Manuel Lemos, um grande abraço para todos vocês aí em Faf, com Faf. Ninguém fanfa. Tenho família aí por Faf, tenho aí um querido tio que já não está cá entre nós, mas que com toda a certeza deixou por aí sementes para todos os meus primos aí de Faf. Um grande abraço para todos vocês e muito obrigado Manuel Lemos. Não é ideia minha mudar nenhuma vírgula. Como eu costumo dizer, a gente está bem com nós mesmos, está bem com Deus. Muito obrigado, meu amigo, obrigado pela sua participação. Vamos então ouvir este bonito tema, um tema que já não me passo eu, pelo menos eu, para aí há 4 anos aqui na minha emissão. Um tema que é de 2010, mas que continua a ser um grande tema dos Triboémios, um dos grandes temas dos Triboémios. Canarinho prisioneiro, você nunca deve prender a sua parceira nem o seu parceiro. Temos que ser como um passarinho livre, porque a liberdade, não há nada no mundo que pague a liberdade, seja de quem for. Um grande abraço a todos os nossos passarinhos. E claro, todas as nossas passarinhas, e um grande abraço para o nosso diretor-locutor José Faria, que é o homem que faz as gaiolinhas para os passarinhos e para as passarinhas. Seu coração E agora que são 10 horas, 11 horas mais 11 horas mais 10 minutinhos, vamos ficar com o próximo pedido, com a próxima dedicatória que nos chegou através do WhatsApp da nossa diretora Fernanda Margarida, e ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Bom dia, amigo Jorge Carvalho, queria ouvir uma música de Marante para mim e João Paulo para o meu irmão António Benfica e para o amigo Jorge Carvalho e família, e claro, para toda a família, para todo o staff da Rádio Toca a Dançar. Beijinhos, obrigada Fernanda Margarida. Beijinho também para si, obrigado pela sua participação. Eu escolhi o tema de Marante. Os tempos mudaram, se não mudaram, mudaram, sim senhor, um tema já velhinho, mas que ainda bate nos corações. Próximo pedido, próxima dedicatória que nos chegou através da página do Facebook da Rádio Toca Dançar, nossa amiga Ana Paula Jesus Oliveira, e ela que me fez chegar a seguinte mensagem. Lá, bom dia, meu querido amigo, eu gostaria de ouvir uma música a vosso gosto, Muito obrigado. Obrigado aí, amiga Ana Paula Jesus Oliveira. Obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Aqui está Carolina Deslandes. Carolina Deslandes com o tema Talvez. Muito obrigado, minha amiga. Espero que seja do seu agrado este. Espero que seja do seu agrado. Fosse como elas, com quem tu tanto querias estar. Fiz tudo para ser Cinderela, dizes não ser de elogiar. Sabia tudo o que fazias, como é que tomas o café. Falávamos do que farias, com todo mundo a teus pés. E eu fingi despercebida, mas lá no fundo eu sempre sou das emoções que me escondias, das tentações das tuas noites. Será que tu te arrependes do que me fizeste sentir? Vi-me afundar bem lentamente, acho que só pensava em ti. Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar. Lembro-me de quando dizias para não me preocupar, querias viver o dia a dia sem perceberes o que era amar. Seguir em frente é o caminho, mas sei bem que me vai custar não te ter mais aqui comigo. Sinto um vazio e um apertar. Quero também agradecer por tudo o que fizemos juntos, correr atrás, fazer crescer. Diria que fizemos tudo, eu só queria perceber como é que chegamos aqui, os dois de um lado a sofrer. Sabe o quanto eu gostei de ti? Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar. Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. Já foi para sempre, final feliz não vou contar. E se eu fosse como elas? Deixamos para trás este bonito tema na voz de Carolina Deslandes, assim é que é. O nome não é muito fácil de dizer, a minha língua também é muito pequenina e ela não consegue dobrar como deve ser, por vezes não é fácil. Próximo pedido, próxima dedicatória. Quero lembrar a todos os nossos ouvintes que os pedidos e as dedicatórias já terminaram no sinal horário das 11 horas, por isso não adianta me fazerem mais pedidos e me falarem para mim da maneira que falam, porque não adianta vocês, porque assim não passo os pedidos todos que chegam depois do sinal horário das 11 horas, não adianta porque não os passo. Passo sim amanhã, se fizer programa faço, se não fizer programa ou peçam um colega meu que vá entrar, ou então esperam para o próximo programa. Próximo pedido que chegou da Suíça, da nossa amiga Teresa Oliveira. Bom dia, Jorge, podes passar a música A Tua Boca no Meu Pescoço. Obrigado, amigo, e beijinhos, continuação de um ótimo dia de terça-feira. Muito obrigado, minha amiga, obrigado pela mensagem e obrigado também pela sua participação. Vamos ouvir este bonito tema na voz dos Bruno Music. Tua boca no meu pescoço. Atenção com os dentes, quem tiver os dentes bem afiados, ou meter então aquelas carmalheiras para não chupar o sangue. Muito obrigado a todos pelas vossas participações. Tenho aqui mais um, dois pedidos para passar do nosso amigo Manuel Gonçalves. Que será já a seguir, meu amigo, tem que aguardar um pouquinho, sei que já mandou há bastante tempo, mas sabe que é muitos pedidos e cada pedido tem um tema, tem um limite de minutos e a gente tem que esperar, não vou passar meia música para cada ouvinte. Agora é o tema da nossa amiga Teresa Oliveira. As músicas da atualidade também as podes escutar aqui com Jorge Carvalho. Também as podes escutar agora aqui com Jorge Carvalho. Confirma tu mesmo. Confirma tu mesmo. Pois é, este tema entrou sem pedir licença, mas este tema também é uma dedicatória. É uma dedicatória do nosso amigo Manuel Gonçalves. Manuel Gonçalves, ele que enviou uma mensagem, penso que será o mesmo, para o nosso administrador Fernando Moraes. E ele me diz: bom dia, sou o Manuel Gonçalves, estou na Alemanha, ouço sempre que posso a rádio, toca a lançar e gostaria de ouvir, se fosse possível, a música Antes de Desistir, Prova, um beijo meu. Para dedicar a todos os ouvintes da rádio, toca a lançar, a rádio melhor do mundo. Obrigado, meu amigo Manuel Gonçalves. Este tema penso que será de, Ricardo Gomes, com o tema Água com Açúcar. Este tema já o passei. Eu vou passar outro tema, e ele depois que me fez chegar também para o Facebook da rádio, toca lançar, penso que será o mesmo. Manuel Gonçalves, bom dia. Meter uma música para desejar a todos, todas as mães do mundo. Eu sou Manuel Gonçalves e estou na Alemanha. Me desculpe a maneira de escrever. Meu amigo, não tenho que pedir desculpa, escreveu muitíssimo bem para um português como eu, meia escritura serve perfeitamente. Uma vez que está na Alemanha, uma vez que está fora do nosso país, eu escolhi este tema na voz do DJ Ruma Fátima, Imigrante Bem Devagar. Espero que não é este nada. Exatamente, Imigrante Bem Devagar é um fado que eu penso que você vai gostar. Espero que goste e obrigado pela sua participação. Aproveito e dedico este tema a todos os nossos imigrantes que estão na estrada. Façam cuidado, porque mais vale nós perdermos um minuto na vida do que perdermos a vida num segundo. Destino por escrever. Pensa. destino apagou. Sem dúvida alguma, imigrante e não só, todos vocês que andam na estrada, não corram contra a vida, porque sem dúvida alguma, vocês têm família, vocês têm os vossos filhos, as vossas esposas, os vossos esposos, têm os vossos pais, as vossas avós, têm muita gente à vossa espera, por isso não corram, não lutem contra a vossa própria vida e por vezes contra a vida de outros que vocês transportam consigo. Muita prudência, muita responsabilidade na estrada, porque eu digo sempre, nunca devemos brincar na estrada, porque a estrada não é para brincar, não dá para brincar, temos que ser o mais profissionais possíveis e nunca, mas jamais você critiquem um camionista, porque Um camionista por vezes vê aquilo que você não vê, vê tudo aquilo a 360 graus, aquilo que você não vê, e por vezes eles se encostam, se metem mais ao meio da estrada, eles já estão a ver à frente o perigo que é para você não ultrapassar. Pensem nisso e botem muito mais atenção aos camionistas, porque eles por vezes, já se passou várias vezes comigo, e eles por vezes estão a ver a grande asneira que você vai fazer e está por vezes a facilitar a morte nesse dia. Vamos ser mais humildes com os nossos caministas, porque eles por vezes salvam-nos a nossa própria vida. Um grande abraço a todos os nossos caministas e a todos que andam na estrada. Sejam mais prudentes, mais responsáveis e façam cuidado com a sua própria vida. Vamos ficar com o meu último pedido, minha última dedicatória desta manhã de terça-feira. E o último pedido que chega é da nossa amiga Maria Augusta. É Maria Augusta, ela que me mandou o cartaz, mandou-me o cantor que quer ouvir, o último trabalho dos Irmãos Coragem, que já passa aqui no programa Mala de Cartão, já passa aqui, sim senhora. E mandou-me também um cartaz que eu vou ler este cartaz. Se eu conseguir, consigo, sim senhora, que é um cartaz da festa do imigrante, mas não é da rádio, toca a lançar, do imigrante que é realizada em Paris, que é no dia sábado 22 de junho. Estarão aqui Pedro Sampaio, Nininho Vaz Maia, Jorge Ferreira, Diapasão, Mike da Gaita e Silvi. No domingo estará Escalema, Matias Damasio, Lucenzo, Micael Carreira, José Malhoa e Santa Maria. Esta festa do imigrante não consigo ver muito bem onde é. Não consigo muito bem ver onde é, mas eu vou pedir à nossa amiga Maria Augusta se me escreve aí de onde será esta festa do imigrante penso que não será em Ponta Combo. Em Ponta Combo foi onde eu estive a habitar durante 2 anos e eles lá faziam uma grandiosa festa também do imigrante, sem dúvida, só imigrantes. O povo português anda por todo lado. Muito obrigado, Maria Augusta, por partilhar este cartaz também comigo, e foi sem dúvida um gosto de partilhar tudo que é português. Nós temos que dar voz ao que é nosso, voz ao que é português. Vamos ficar então com este bonito tema na voz dos Irmãos Coragem, com o tema Vou Dar Um Saltinho. Pois é, vamos todos dar um saltinho, vamos todos ali e já vimos. Pois é, eu peço imensa desculpa ao nosso amigo Nuno Monteiro, Maria, Pedro Goldino, Carlos Santos, peço-lhes imensa desculpa os seus pedidos. Não sei o que se passou ali, a primeira vez a sua mensagem desapareceu-me daqui do WhatsApp, o seu nome apareceu-me agora quando vocês escreveram. Agradeço imensamente a vocês por voltarem a escrever. Não sei realmente o que está aqui a passar no meu WhatsApp, mas vou ter que limpar isto tudo. Mas os seus pedidos vão ser passados, vão sim senhora, podem estar à vontade, nem que fique aqui até à meia-noite do dia de amanhã. Eles vão ser, se eu estiver, claro, aqui dois que não posso passar esses pedidos, mas com toda a certeza passarei outros. Vamos ficar com o próximo pedido. Deixa-me aqui ver se a nossa, da nossa amiga Maria Augusta me respondeu. Ela respondeu, mas eu não consigo ver assim. Ah, sim, agora sim. A festa do imigrante em Paris será realizada no estado de Beau. Não consigo ler bem isto. Beaudargues, Ebley, Sur, Seine, no 95-220. Estado, sei que consigo ler bem, que é o estádio. Não consigo ler Borg, não consigo ler o resto. Ebley, Sur, Seine. Isto fica no 95-220. Vocês metem estado e metem 95-220, vão lá ter com toda a certeza. Muito obrigado, Maria Augusta, pela sua participação e pela sua ajuda. Vamos então ficar agora com o pedido da nossa amiga Maria. E ela que me diz: bom dia Jorge, sou a Maria de Portugal, queria dedicar uma música à sua escolha para dedicar Marie Celeste, Rosário Correia, Salete Pinheiro e todos os ouvintes da rádio Toca Dançar. Muito obrigada Maria pela sua participação. Uma música, uma gosta, aqui está este lindíssimo tema. Vocês são como um anjo ao meu lado. Espero que seja do vosso agrado e obrigadas pela vossa companhia e obrigados pela vossa participação. Minha vida. Rádio DJ. E vamos agora ficar com o pedido do nosso amigo Nuno Monteiro e depois tenho Pedro Goldino e Carlos Santos. E penso que depois, como diz francês aqui na França, aqui nas terras de França de Orleans, que os franceses dizem, c'est fini pas aujourd'hui. Bom dia, boa tarde até aos nossos amigos, os Maravilhas, eles é que estão, que estarão presentes no dia, deixem-me aqui ver para não dizer conarias, 23 de maio estarão presentes no café Le Cambian estes dois irmãos que tenham um coração do tamanho do mundo. Sigam estes amigos aqui, os Maravilhas, são dois cantores, vão ao YouTube, vão ao Facebook, escrevem tudo lá, os Maravilhas, e ouçam os temas que eles lá têm, e vocês vão ver, se é imigrante, estes temas são para si, são para vocês ouvirem, porque eles apenas, tem agora um que vai sair em breve, que ele ainda não saiu e eu já chorei ouvir esse tema, imagine quando ele sair mesmo, não está pronto. Vamos agora ficar com mais um pedido, mais uma dedicatória, peço desculpa ao Nuno, à Maria, ao Pedro Goldino, Carlos Santos, não sei, não vale a pena estar aqui a tapar o sol com uma peneira, não sei o que se passou hoje no meu WhatsApp, mas alguma coisa não se passou bem. Eu peço imensa desculpa a vocês, porque com toda a certeza passei outros à frente de vocês sem ter de fazer. Pedro Nuno Monteiro, o Nuno Monteiro que me fez chegar a seguinte mensagem. Olá amigo Jorge Carvalho, bom dia, gostaria de ouvir Tony Maga, Jardim da Minha Casa, para dedicar aos meus filhos Leonor e Duarte e minha esposa Vera Monteiro, com um grande beijinho para eles. E para si, um forte abraço da família Monteiro, Torres Vedras. Obrigado, Nuno Monteiro, este tema não me posso passar, vou mandar o pedido à administração se autoriza a passar esses temas ou não, porque, como você sabe, não depende de mim e aqui há regras que as tenho que cumprir, eu e todos os meus colegas, claro. Mas escolhi outro tema, espero que seja do seu agrado, vamos ficar com o Caslope, com este tema, Onde Deixou o Nosso Amor. Espero que seja do seu agrado. E obrigado. E me desculpe mais uma vez. Você caminha como uma criança, sorrindo assim natural. Eu fico aqui em silêncio, aceitando o final. Eu fico aqui tão sozinho, mas está bem, está tudo bem. Não te amo menos que antes, mas você não é mais ninguém. Chora sei, vai me curar. Entre a saudade e a dor, onde deixou nosso amor? Sozinho, mas está bem, está tudo bem. Não te amo menos que antes, mas você não é mais ninguém. Sim, meu coração ainda chora, baixo sem chamar atenção. Onde você, onde você, onde deixou nosso amor então? Deixei passar o momento, não soube te segurar. Te perdi pouco a pouco, sem perceber, sem lutar. Mas a vida continua, mesmo sem você aqui. Existe uma força calma que me faz seguir. Eu fico aqui tão sozinho, mas está bem, está tudo bem. Não te amo menos que antes, mas você não é mais ninguém. Sim, meu coração ainda chora, baixo sem chamar atenção. Onde você, onde você, onde deixou nosso amor então? Hoje eu não vou esconder toda a dor que você traz. Se meu coração ainda chora, e você sabe bem demais. Se meu coração ainda chora, baixo sem chamar atenção. Onde você, onde você, onde deixou nosso amor então? Horas 54 minutos, vamos ficar com o último pedido. Eu vou incluir este pedido 2 em 1, pedido do nosso amigo Pedro Goldino e do nosso amigo Carlos Santos. Pedro Goldino, que me fez chegar a seguinte mensagem: Jorge, bom dia, sempre a bombar, se, puder, se puderes, dedica ao meu amor Mariana Mestra Música, António Manga, dono do meu coração. Um abraço, Pedro Goldino, Torres Vedras. Muito obrigado, Pedro Goldino, e também a si, Pedro Goldino. Me desculpe o atraso, me desculpe esta pequena confusão que se passou hoje aqui no WhatsApp. Nosso amigo Carlos dos Santos, que me diz: bom dia, meu amigo Jorge. O Carlos dos Santos já mandou o pedido atrasado, mas vou incluí-lo aqui no pedido do nosso amigo Pedro Goldino. Bom dia, amigo Jorge, espero que esteja tudo bem contigo. Muito bem, muito obrigado, meu amigo Carlos. Gostaria de ouvir uma música à tua escolha, mais uma vez, para dedicar a ti, todos os imigrantes pelo mundo fora, como eu próprio pela Suíça, e a toda a família RTD. Forte abraço, amigo Jorge, aqui de Suíça, Montagny, Carlos Santos. Muito obrigado, amigo Carlos Santos. Para toda a comunidade aí da Suíça de Montagny, um grande e forte abraço e obrigado a vocês, e me desculpem também o atraso. Vamos ficar, amigo Pedro Goldino, não tenho tema que você me pediu. Escolhi tema neste bonito tema na voz do DJ Sugos, Menina Veneno. Espero que seja do seu agrado e obrigado pela companhia. Meia-noite no meu quarto. Ela vai subir. Ouço passos na escada. Vejo a porta abrir. Um abajur cor de cama. Um lençol azul. Cortinas de seda no seu corpo nu. Menina, vê medo. O mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo, só na você, só na você, só na você. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Seus olhos verdes no espelho. Pois é, assim chega ao final do programa Mala de Cartão, mas sem antes agradecer a todos aqueles que participaram na minha emissão desta terça-feira, 21 do mês de abril de 2026. Agradecer ao nosso amigo Carlos Paulo, Marisa Gomes, Carmo Souza, Nuno Monteiro, Mariana Matias, Silvia Souza, Rosário Correia, Lourdes Rodrigues, Ana Maria, Manuel Lemos, Luís Faria, Teresa Oliveira, Ana Paula, Fernanda Margarida, Manuel Gonçalves, Maria Augusta, Maria, Nuno Monteiro, Pedro Goldino e Carlos Santos. Muito obrigado a vocês pelas vossas participações e mais uma vez a todos vocês as minhas desculpas do dia de hoje. Agradecer também a quem se encontra ainda aqui presente na minha live, aqui na salinha de chat do TikTok, a nossa diretora Salete Pinheiro, a nossa diretora Rosário Correia, a nossa diretora Marie Celeste, a nossa diretora Liliana Monteiro, nossa amiga Isaura Souza, o nosso amigo David, a nossa amiga Maria, a nossa amiga Marisa Gomes e a nossa amiga Maria Leonor, nossa amiga Teresa Fernandes também, que esteve aqui na rolagem, também muito obrigado. Quem é que esteve mais por aqui que eu possa, não tenho acesso a mais, António também, muito bom dia. Os Maravilhas também, muito obrigado a todos vocês. Este tema que segue na voz de Luís Martins, com o tema Eu Dar-te-ei o Céu, a dar-vos-ei o Céu, a todos vocês. Gratidão por tudo, muito, muito obrigado pelo vosso apoio, pelo vosso carinho. E eu marco encontro com vocês na próxima quinta-feira, a partir das 9 até às 12 horas. E como este tema me despeço de todos vós, foi um prazer enorme estar aqui durante estas 2 horinhas neste dia de terça-feira. Continuação de uma ótima semana para todos vocês. Aproveitem a vida da melhor maneira possível e gozem a vida que têm neste mundo, porque você está aqui apenas a gozar umas férias que a morte nos deu. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Pois é, e assim chega ao final do programa Mala de Cartão. Deste lado está o vosso amigo, o locutor Jorge Carvalho, diretamente aqui do estúdio de Orleans, França, para todo o mundo. Me despeço de todos vós com este bonito tema. Programa Mala de Cartão volta para a próxima. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus. Até à próxima, se Deus quiser. Toda a minha vida eu já te dei. agora já nem sei o que será de mim se te perder a